B6721 decolou os 39, controle 193. Perdão, 198. Bom voo, boa tarde. 098, boa tarde, obrigado, até amanhã. Salvador, muito boa tarde, B6721-7. Web6721, contato radar suba para o nível 330 na saída Momo. 330 na Momo, é a 721. O Sané 6142 autorizado. Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58, pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.8, transponda 5173. O Sané 6142, cotejamento correto, reporte como para o estacionamento. O Sané 3 no 5, boa tarde, ali mantendo 0. Uno 333, decolou os 41, controle em 198, boa tarde, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Para o 6721, é possível voar direto à frotícia? Somente mantenha essa web 6721. Mantemos. Puxa, 63 no 5, livre decolagem da 1-0, vento é 1-1-0 graus, 14 nós. 63 no 5, livre decolagem, 1-0. 112, 4 horas e 5, antena João Pessoa. Confirme a alternativa, TAM 3144. João Pessoa. TAM 3144, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118.6, ajuste de altímetro no 014. Oxe, ponte PS 2614, obrigado, boa tarde. Siga Juliette, Kilo Zulu. Tá sendo autorizado pro Diabuco. Muito graças, Evanda Buco. No reporte para ingressar na Taxway Lima. Uno 333, suba restrito nível 340. 340 no 333. Dado Locke, 5487. 487 autorizado, final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Voltará estabilizado no localizador, 487. Salvador, boa tarde, Oceané 6315. Boa tarde, Oceané 6315, contato radar, suba para nível 360 na saída Arboa. Nível 360, saída Arboa. Possível autorizar a proa da posição Elephantern? Corra direita, proa de Elefa. Grato, 6315. Salvador, Oceané 6213, direcionamento 08. Ok, gente, reporte pronto. Chané 6213, liga essa marcha pronto para ataque. Direcionamento para ataque. Tanguru autorizado a ingressar na Lima, Mike Reboste na Quebec para cruzamento da pistão no 7. November Alpha está livre de decolagem da 17, o vento 120 graus, uma dúzia de nós. QNHB 14. Essa 2 anos chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545 2085, obrigado, boa tarde, minha sede. Boa tarde. Restrita nível 340. November Alpha decolou às 47, por gentileza agilize na medida do possível a curva à esquerda, reporte para cruzamento do campo. A curva à esquerda, reporta cruzamento, Índia November Alpha. Torção ILS, já avisou ao call 90, trip 5487. Trip 5487, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 6, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, bom pouso. November Alpha para o cruzamento do campo. Autorizado após o cruzamento, chame o controle em 119.8, bom voo e até o regresso, Índia, November Alpha. Chamará o controle em 119 decimal 8, Índia, November Alpha. 3144, até o ponto de espera. 3144, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, tá, 3144. Salvador, boa tarde, trip 5487, na final. 5487, boa tarde, complete a aproximação, guarde pista livre, tem um TAM tomando a posição, preste a iniciar a rolagem. 5487. Chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 25. 25, 133, 25, obrigado. Bom voo. Obrigado. Sané 6142, aguardo o pushback. Trip Tô 3144, informo que haverá à sua esquerda após a decolagem um Cessna 150 afastantes do campo na linha do litoral a 1 mil pés. O vento é 120 graus 14 nós, livre decolagem da 10. Solicito que mantenha a proa até 2 mil para cruzar o tráfego, ok? Tem uma chiva, vai manter. O Sané 6142, 5 minutos para você back. Ok. IP5487, no cheque 30, livre pouso na 10, o vento é 120 graus, 12 de nota, 5487, tá tranquilo. Bastião travado, livre pouso, pista no 0, 5487. Tá 3144, decolou 51, chame o controle em 119.35, corrijo, 119.8, tem um bom voo, uma boa tarde. Ok, 19.8, obrigado. Zero táxi via Índia, ponto de chegada pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 014. Fazendo uma quadra ajuste via Índia, 18.000 ponto de chegada da Matera, 102.6. O Sanem é 142, após a passagem do Airbus da mesma companhia, autorizado a iniciar o pushback, chame pronto para táxi. Controle é o TAN 3144, muito boa tarde. Boa tarde, TAN 3144, contato radar suba para nível 370 na saída Momo. 37 na Momo, 3144. Xané 6315, chame o centro Recife em 126.0. 1260, Xané 6315, bom trabalho. Bom voo. Bom trabalho, boa tarde. Falo muito boa tarde, 35487 Livrão. Tipo 5487, autorizado a ingressar na Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa, Kilo, 03, na posição, tipo 5487. Emeralda, esteja atento ao Alfa Vitor Juliette, meio no corredor forte, mantendo mil pés. Paciente, então autoriza na presente a ascensão para 1.500 pés para evitar o tráfego? Afirmativo, 1.500 pés, Índia Nova Emeralda. Muito grato, ascendendo a 1.500 pés, o Índia Nova Emeralda. Alfa Vitor Juliette, atento ao Índia Nova Emeralda, prosseguindo rumo ao portão forte. Está ascendendo de 1000 para 1500 pés, Alfa Vitor Juliette. Sané 6142, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 0014. Puxa 6213, decolou 55, controle 198, bom voo e boa tarde. 198, bom trabalho, boa tarde. Puxa 6213, na saída da El. Puxa 6213, contato radar, suba para nível 360, cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. 260 inicial, 360 confirmando, após 2000 Leda. Após 2000 Leda, afirmativo. Faz as maneiras. Possibilidade do Tan 3144 vai direto frente. Tan 3144, solicite ao centro Recife 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 145, 1025, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Puxa 6142, está livre a linha decolada 10, vento é 130 graus, uma dúzia de nós, QNH 1014. Alfa, Alfa Vitor Juliette, está agora 2 horas, 2 milhas, rumo oposto, mantendo 1000 pés. Gente do tráfego, Índia November Alfa. Alfa Vitor Juliette, Índia November Alfa, 2 horas, 1 milha, mantendo 1500 pés. Tem que o tráfego visual com a mesma, Alfa Vitor Juliette. Alfa General também visual com a Alfa Vitor Juliette. Entendo. Vou aproximar para dar uma forte avançada. Canal 4710, call KTM, check my arrival, state patrol 050. Clear descent, arrival 050, Pantanal Salvador, é o Índia November Alpha. Siga Índia November Alpha. Apresenta, a senhora autoriza a ascensão para 2500 pés para treinamento. Índia November Alpha, autorizado 2500 pés. O ajuste é 1 a 0 no 4. Por autorizado, 2500 pés, 29 federal. Control 19, decimal 8. 19,8, Oceané 6142. Controle Salvador, Oceané 6142. Oceané 6142, contato radar sobre o voo 350, saída para o Caracaju. Caracaju, Oceané 6142, pode voar, já mandou presente? Oceané 142, mantém a saída. Rono 648, a sua identificação, chegada a mar e desça para o Jô 060. Rono 648, desça para o Jô 060. Juliette, ingresso no corredor Interlagos, mantendo mil pés, é forte na rotatória. Lá, o Júnior, meu pé, vai para a rodatória, alta visibilidade. Patanal Força 1-0. Alguém aqui, Patanal Força 1-0. How do you hear this control, Patanal Força 1-0? Form 1. Form 1. I think you yours is the southern peak, the amount of the area of Ivan, and to the localizer, come back to the establish a localizer. On the morning, and report to localizer, confirm, clear the descent to south of Houston. Chané 6213, suba recebendo voo 340. Chame Recife na frequência 133, decimal 25. Chané 6142, esquerda pro 055, formação. Chané 6113, suba estrangeiro 340, chama-se Recife na frequência 123, 133, 125. Recife, 6213, protegendo, 340, Recife, 133, 125. Chané 6142, voando para 055, 70 milhas, devido à formação. Autorizado, Chané 6142. Total now 4710, take 2,000 feet, scan 18-1014. Oito, desça para o nível de voo 050. M142, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Conselho Salvador, o Alfa Vitor Juliette está visual com o campo. Alfa Vitor Juliette, chame a torre na frequência 118.6. Está na torre em 118.6, o Alfa Vitor Juliette. Rafael? Alfa Vitor Juliette, uma boa tarde, intercepta final 17, chame 3 milhas fora. Interceptando a final 17, chamará 3 milhas fora, vai subir.